executa quando atinge o sucesso. É o resultado de muito preparo e dedicação. No trabalho, nos estudos, na vida amorosa. Sim, na vida amorosa. Você sabia que existe um curso feito especialmente para você ter um relacionamento de sucesso? No curso Casamento Blindado, você se prepara para vencer todos os obstáculos e dificuldades de uma vida a dois. E você pode começar agora mesmo. Então anota aí. Acesse univervideo.com. Lá você encontra o curso Casamento Blindado. Renato e Cristiane Cardoso esperam por você com muitas dicas e ensinamentos que te levarão a conquistar uma vida amorosa de sucesso. Univervideo.com. Para noivos, recém-casados e casais maduros que querem blindar o seu maior bem. Sucesso no amor não é fruto de sorte, mas de investimento. Te faço companhia nesta uma hora. Para você que não conhece a nossa programação, seja bem-vindo. O programa tem o patrocínio da Terapia do Amor. E nós começamos deixando para você WhatsApp para enviar sugestão de músicas e até a sua mensagem de amor pelo 975587548. Nós começamos com Gustavo Lima, Um Vento Longe, e depois Jorge Vercillo, Um Filho Demais. Uma boa noite.